Papatango, Hotel Kilo, Cadete, my live 22, flight level 060. Bonito 07 ali, mantém. 3854, salve 246, direita 1219. Muito obrigado, boa noite 3254. Bonito 07, autorizado a decolagem, vento 090 graus, 189. Oscar, Hotel Kilo, Fly, TAP, Interception. TAP, Interception, Oscar, Hotel Kilo. Cruzeiro 7, decolou 49, curva esquerda, ingresso na perna no vento, reporta para o seu base. Curva na esquerda, 1500, solicita na perna do vento 1360 para procedimentos. Gente, reporta no ponto 1360, Unito 07. Reportará, Olimpo 07. 307 na perna do vento, solicito 360 pela direita. Autorizar utilizar pela direita, o Olimpo 07, após para interceptar o circuito de tráfego da 0. Informará quando pronto para interceptar o Olimpo 07. Atingir 5000, tá 050, tá 3662. 3662, vista para 206, autorizado o NDP Zulu, depois estabilizado o magnético na 01 no cimbro. Ok, possibilidade do RNAV? 3662, desejo fazer o NAV? Afirmo. Vista do 366, vista para 2500, reporte passando para o 366. Chama o 366, 2500. Impulso 07, está interceptando a perna do vento. Impulso 07, mirando que eu não sei se de trás, reporta pronto para girar a base. Reportará pronto para a base, Impulso 07. Salvador, boa noite. 2043.0 da 10 pronto. 2043, boa noite, autorizado Aniele, coloque 10, vento 090 graus, 109. Boa noite, Aniele, acordo 10, voo 2043. Presente, faça um 360 pela direita, aguarda para ingressar o circuito de tráfego devido à aeronave para decolagem e outro para pouso. Iniciando 360 pela direita, Olympus 07. Pela nossa 310, boa noite, você chegada na Mara, indecida 050. Pela 390, após o passe, será autorizado o procedimento aeronáutico. Horas 14, tem 2000 feet, que é a NH1013. Tem 2000 feet, que é a NH1013, ok, ok. 3662, passou 366, emissão visual. Então, 3662, chama torre na frequência 98995. 2895, até já. Muito boa noite, Altan 3662, seu visual, baixar travar. Altan 3-0, vou direto para a Vida 366. Muito obrigado. 360, vive o tráfego no final. Autorizado, pouso 3662. Olimpo 07 vai realizar mais um 360. Para a nível de voo 060 na chegada Mari. Controle Gol 2043, decola, cruza 2000, nada é. 2043, contato radar na decolagem, curva para nível de voo 360 via chegada da El. Para o 360 via da El, Gol 2043. Bom, agora o meu procedimento é NDT Zulu, mas se você tiver condições, poderá ser realizado o R9. Precisamos do R9, o 909. Já chegou no 09-6, mantenha a chegada após o TAP, será autorizado para a Rádio 366. Após o TAP, 366. Atacando Oscotel Kilo, Cruz Final N de Bizulu e Tete on Final. On Final. Here N de Bizulu, runway 10, I report on Final Oscotel Kilo. senhor, acesso autorizado base para Angara, toque sinal, o ajuste no 013. Autorizado base para sinal, o Olympus 07. Essa para 2500 pés, autorizado R9, voando essa rápida 366, a porta estabilizada. 2200 pés, está autorizado para terminar. General 1013. Uma 096, desce até 4, meu pé está autorizado para a rádio 366. Autorizado para a rádio 366, mas meu pé está com 1096. Final runway 10, Oscar Kotoki. Oscar Kotoki, contact tower 118, 1095. I'll contact tower 118, 1095, Oscar Kotoki, lose, have a nice day. Tower, good evening, Papa Tango, Oscar Hotel Kilo. Papa Tango, Oscar Hotel Kilo, continue approach, expect 8 degrees. Awaiting 8 degrees, Oscar Hotel Kilo. Olympus 07, na final tem bastante travado. Olympus 07, autorizar toque emitida 1-0, vento 090 graus, 1-0-9. Para já tocar a metida, pita no 0, Olympus 07. Zero 043, chame Centro Recife, frequência 125 decima 1, Alterna 123 decima 8. 1251, Alterna 1238, voo 2043, boa noite. Olympus 07, suporte emitor 03, curva esquerda, ingressa na perna do vento e reporta ponto de gira base. Olympus 07, curva na esquerda, 1500, faltará ponto para a base. Olympus 07, Kilo, cliente Lamb, 1100, 090 degrees, if 110. Cliente Lamb, 1110, Oscar Hotel Kilo. 07, está pronto para a base. Autorizado base da 10, Olimpo 07, porta nacional. É portaria nacional, Olimpo 07. Ground 06, look to the right, call ground 121 with my 9. Please advise, right turn off, and call ground 121 with my 9. Sinal de embaixada travada, Olimpo 07. Olimpo 07, autorizado para a emitida, vento 090 graus, 119. Autorizado para a emitida, pressão 0, Olimpo 07. Controle Salvador, boa noite, Azul 2, 975. Zona 96, número 2 na aproximação, vai seguir tráfego 2 horas 9 minutos com 2 horas de grau de pitch. Esse redução para 2209, desça para 2500 pés, suporte visual no RNAV. Então para 2209. E desce para 2.500, vou 909. Boa noite, Azul 2975. 2795, 7 da Serra. Confirma a aeronave. O Azul 2795. Azul 2795, aciona a identificação. Vento aguarda a gradagem. Corona esquerda, 1500, aguardando base, Olimpo 07. Azul 2795, veio na proa de voz para a chegada Bonf, que é legal na 0, na 3, reporte para a descida. Bonf, com 2013, ou a entrada para a descida, Azul 2975, 2795. Estabilizando na RNAV, o Oxan 6310. Chama 390, completa a aproximação, chama torre, 118, decimal 95. Muito obrigado, até daqui a pouco. E o Oxan 6310, na final. Oxan 6310, continua a aproximação, a autorização de fundo. Desculpa. Olimpo 07, represente 360 pela direita, devido ao tráfego no final. Emissão 360 pela direita, Olimpo 07. Olimpo 07, Olimpo 07. Azul 2795, tá tudo zero pelo. Chegou na presente, azul 2, satisfação. Na M3 1-0, utilizado pouso na pista 10, vento 090 graus, 1-2 não. 90 com 12, livre pouso, Oxan 63, 10. Pelo 09,5, completo do sinal flash na torre 18 do sinal 95. 8,95. Salvador, o gol 1,096 como número 2. Gol 1,096, continua a aproximação, aguarda a utilização de pouso. Vai fazer mais um 360 para o direito. Deixa esse 07 mais 360 e forma dois tráficos no final. Ciente que passará a perna doente. E 795, deixa para 4, meu pai, que é legal, mais 093. Na 6310, falou 14, direito no 219. 219, aposto, obrigado. Tem um. Até daqui a pouco. No 096, vento 090 graus, 109, autorizado pouso 10. Beleza, pouso 90, gol 90, 96. Olimpo 07, após finalizar o 360, mantém perna do vento e aguardo para girar base. Sendo estando na perna do vento, visual com tráfego, aguardando base, Olimpo 07. Você manda a intensidade do vento para o gol? 1009 com... 1009 graus, 109. Muito obrigado. Olimpo 07, autorizado base, reporte final do 10. Autorizado base, reportará final do 10, Olimpo 07. Zero 96, solo 1 no meio, direito no 219. Direita 219, voo 1096. Olimpo 07, autorizado toque emitido no piso no 0, 21 no 00 graus, 1 no 9. Olimpo 07, socorro imediato 119, ingressa na perna do vento e reporta pronto para girar base. Curva na esquerda, ingressa na perna do vento, pronto para girar base, Olimpo 07. 207, perna do vento. DB 795, via separador de motel, está autorizado o final do procedimento NBD Zulu, é posto estabilizado. Sinal, tem baixado travado, Olimpo 07. Olimpo 07, autorizado para que é remetida, vento 100 graus com 11 nós. Autorizado para que é remetida, pistão 0, Olimpo 07. Olimpo 07, está correndo à esquerda, 1500, pega. Olimpo 07, está correndo em 25, ingresso na perna do vento, aguarda a primeira base. Está ingressando do vento, aguardando base, Olimpo 07. Olympus 07, perna do vento. Olympus 07, no presente, faz 360 pela direita, recebeu tráfego no final do ano 0. 360 pela direita, Olympus 07. Estabilizado, azul 2795. Azul 2795, chama a torre no 8 do sinal 95. 2895, bora. Padrão, boa noite, azul 2795. Azul 2795, boa noite, continua a aproximação, aguarda a direção de pouso. Aguardando, o azul 2795. Tráfego avistado, autorizado pouso 90, vento 090 graus, com 09. Ele pouso o azul 2795 na pressão 0. Interceptor do vento, Olympus 07. Olympus 07, mantém perna do vento e aguarda para girar base. Mantena do vento, aguardando base, Olympus 07. Azul 2795, soma um tráfego de esquerda, um subido de tráfego, não vai ter filho com pouso, o número 1500. Gente, azul 2795. Autoriza base para o Olympus 07. Olympus 07 é autorizado base para o 0, passando na final, a gente agora no 014. Autorizado base para a final, Olympus 07, guardando autorização de pouso. Azul 2795, Fórmula 31, direita no 219. Direita, Rua 219, Azul 2795. 07 final, que é baixado o cavalo. Zero sete, vezes 090 graus, com 109, autoridade está aqui remetida no 10. Autoridade está Olimpo 07, retorno Olimpo 33, curva esquerda, reporta pronto para girar base. Curva esquerda, reporta pronto para girar base, Olimpo 07. Solicita, após o próximo, a gente vai fazer um procedimento em uso, e que solicita dois procedimentos em uso, e nesse agora é um arremetido no ar. Gente, Olimpo 07, então, a próxima aproximação será com a emitida no ar, vou Olimpo 07 está confirmando o procedimento em uso da NTB Zulu, vai manter NTB Zulu após a emitida? Afirmativo, se possível, Olimpo 07. Se a gente já faz a nada, faz a emitida, vai transferir para o controle do Olimpo 07 e reporta quando na final. Reportará quando na final, Olimpo 07. 327, final do Machado Travado. Centro Olímpico dos Santos, na centena 99, reporte iniciando a remetida. Reportará iniciando a remetida, Olímpico 07. Bola 973, ali mantém a intuição a zero. Ali manterão 90, bola 973. Olimpo 07, remeteu aos 39, mantém entrou até 2 metais, controle em 19, decimal 8. Até 2000, na proa, vai chamar 198, Olimpo 07. Controle Olympus 07. Olympus 07. Subiu montanha 3.000 pés do Kenegal na 014. Subindo para 3.000, Olympus 07. Olympus 07, curva esquerda, proa 320, limite é o que deu mais que 140 de Simbra. Curva na esquerda, 320. Limite QD Mike 140 de Simbra, Olimpo 07. Olimpo 07, curva esquerda, prova 290. Esquerda 290, Olimpo 07. Bola 973, da Colos 42, controle Santos 19, decimal 8, bom voo. Bola 973, cruzando 1507 para 360 da El Leda. Bola 973, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, autorizado direto Leda. Subindo 360, autorizado Leda, direto, bola 973. 07, cubo esquerda para 220, limite aqui da Mike 100 de Sintra. Esquerda 220, limite aqui da Mike 100 de Sintra. Sá 3258, não considera pronto. Sá 3258, autoriza alinhar e decolar.